quebrado, nas esquinas, nos escombros. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Tem enxada na bandida, não abandono. Quem conhece o preto sabe o que eu tô falando. Nas quebrado, nas esquinas, nos escombros. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Tem enxada na bandida, não abandono. Tô na pista milhão, milianos se vão. Cada situação transformando os monstrão. Os moleque ligou, falaram que pode ir pá. Fim de semana chegou, o som vai estralar. Daquele jeito nosso, cê sabe, sem simpatia. Na rua, luz da lua, sem ninguém roubando a brisa. Tá bom pra nós, olha a voz, vamos que vamos. Sozinho ninguém é ninguém, salve meus manos. Zona Sul, tô aqui, daqui me jogo pro mundo. Sentimento sem fim, amor sincero, eu juro. Do microfone a poesia toma dimensão. Recitar vem da alma, que emoção. Só sabe quem sente o sofrimento da gente. Cada dia uma luta, cada luta na mente. Periferia, o sentimento coletivo. É tudo nosso, então é nosso compromisso. Quem conhece o preto sabe o que eu tô falando. Nas quebradas, nas esquinas, nos escombros. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Nas esquinas, nos escombros. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. A enxada na bandida, no abandono. Um salve pra nós, sobrevivente, isso mesmo. Que o tempo ensinou, muito amor, meu respeito. Cada cabeça uma sentença, uma oração. A diferença abrilhanta mais opinião. E eu sei bem de onde vim, também sei pra onde ir. Na missão, tô aqui, o rap é tudo pra mim. Não deixou desistir, me ensinou a seguir, resgatou. Apontou um caminho, aprendendo, ensinando, falando, escutando. A ignorância não faz parte do plano. Meu corpo, meu templo, minha mente, meu universo. Cada palavra que canto tem sentimento e protesto. Se tá junto, tá junto, se é inimigo, é imundo. Se a lealdade não bate, o impasse é o fim de tudo. Pelo amor de Deus, tio, vai segurando. É o rap nacional nos falando.